Salve, coelhada! Decadente 147! Reencontrando a vitória em cima do que já tá virando um tradicional freguês, um velho conhecido, uma visita que a gente gosta de receber sempre em casa, o Internacional de Porto Alegre, no jogo de ontem, 2-1 para o América, estreia do Adilson Batista, polêmicas de arbitragem, felizmente não contra nós dessa vez, e nós vamos aqui então repercutir a pelada de ontem. Sérgio Tavares, dá seu boa noite. Boa noite, sexta-feira linda! Ah, que maravilha! Que é bom vencer, hein? Bom demais! Olha aí. Tá aqui também Marcão do Castelo fazendo sua estreia no Decadentes. Dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Não só a sexta-feira linda, como a quinta-feira à noite maravilhosa. Também. E seu Felipe Amori, dá seu boa noite, Felipe. Você não participou aqui também, não, já? Não, também é a primeira vez que estou participando. Boa noite para todo mundo. Ontem à noite realmente foi maravilhosa e hoje começar o dia ainda rindo da cara dos colorados está sendo ótimo também. Maravilha, então. Então, antes da gente entrar propriamente no jogo, tem alguns avisos paroquiais aqui a fazer. Vamos lá. O primeiro deles é o seguinte: ontem foi o dia dos avós. O dia dos avós e das avós, então a gente já parabeniza os vovôs e vovós americanos, muitos daqui, de nós aqui participando e escutando o programa, certamente só somos americanos por causa dos vovôs e das avós que começaram isso lá atrás, né? No meu caso foi meu bisavovô e minha bisavovó. Então parabéns a eles, e também para marcar esse dia, o Hospital Mário Pena já está em contato com a gente, já tem um tempinho, eles lançaram uma campanha agora de arrecadação para o hospital, que é a Torcida Mário Pena. Então, primeiro eles fizeram um vídeo ali, que vocês devem ter visto, chamando um jogador para representar cada um dos times da capital. Para representar o Coelhão, foi lá o goleiraço João Ricardo. E ontem fizeram também um vídeo promocional com as vovós de Belo Horizonte. E aí foi lá a Dona Leda representar a nossa torcida. O vídeo a gente replicou nas nossas redes sociais, quer dizer, na verdade no Facebook, preciso publicar no Twitter ainda, ou farei. E a verdade é essa, gente, todo mundo está sabendo que o país não anda lá com todo esse dinheiro, vários cortes estão sendo feitos, muitos em áreas importantes como a saúde. O Hospital do Mário Pena, ele é referência oncológica em Minas Gerais e no país também. Vou falhar aqui nos dados, mas é coisa de tipo 80% dos casos oncológicos de câncer em Belo Horizonte, em Minas Gerais, acabam em um momento ou outro passando pelo Hospital Mário Pena. É um hospital referência, é um centro de formação de oncologistas. Então, o Hospital Mário Pena, que sempre precisou de ajuda da população para se manter financeiramente, está fazendo mais esse esforço, mais essa campanha. Quem é aí lá da década de 80, 90, deve lembrar quando tinha aquelas disputas da escola para vender os adesivinhos do Mário Pena, isso era tudo repassado para o hospital. Eu participei de uma dessas lá em 93, 94, agora não vou lembrar quando, o ano certinho, mas o colégio onde eu estudava uma vez foi um dos vencedores, e olha que eu nem estudava em colégio grande não, meu colégio era menor, e a gente conseguiu vender bastante ali, e o hospital ajudar o hospital, e o Mário Pena então tá precisando de novo dessa ajuda. Então, quem puder aí botar a mãozinha na carteira, e deixar de tomar duas cervejas e passar lá pro Mário Pena, quem puder deixar de tomar duas garrafas de Blue Label também, quiser passar, fica à vontade, não precisa ser só duas cervejas, mas tirar um pouquinho do goró e deixar ali no Mário Pena, porque esse trabalho que eles fazem é imprescindível para a saúde em Minas. Todo mundo sabe, quem já conviveu, quem já teve perto da família ou nos amigos, alguém que precisou de tratamento de câncer, eu já tive algumas pessoas assim, sabem o quanto que é difícil, quanto que é uma doença que desgasta a família e quanto que é importante todo o tratamento que é oferecido a esses pacientes. Então, quem puder dar uma forcinha, ajudem lá o Hospital Mário Pena. Nós estamos dentro dessa campanha junto com eles e vamos divulgar todas as ações que eles fizerem aqui também. A outra mensagem mais feliz é que no domingo as meninas vão enfrentar o Manchester no Sesc Venda Nova pela final da Taça BH de futebol feminino. O jogo é domingo às 11 horas da manhã. Então, um programa para a família, para levar a criançada, para ir lá torcer pelas coelhíssimas, para ver se a gente... Para ver não, né, gente? A gente sabe qual que vai ser o desfecho. Então, para a gente já trazer mais esse caneco para casa. Então, vá todo mundo lá para assistir em loco e dar apoio às nossas jogadoras. E terceiro e último aviso, antes de entrar no jogo, vai ser mais curtinho. Vai vindo por aí o segundo Deca Tackle. Vamos fazer, estamos conversando com o Abraão aqui, vamos ver se a gente faz mais um programa sobre o futebol americano. A gente já tinha falado, começou aí o Brasileirão com a vitória nossa em cima do Botafogo Reptiles nos últimos segundos de partida. Próximo jogo é dia 11 de agosto, cai um sábado. É o mesmo dia de América e Bahia, só que o América e Bahia é só 7 horas da noite, o jogo é lá em Salvador. Então dá pra você ir lá ver o América Locomotiva, volta pra casa já feliz com a vitória do América Locomotiva em cima do Flamengo Imperadores, depois volta pra casa, assiste o Coelhão, dá um sacode no time do Anderson. Isso feito, anúncios terminados, falemos da pelada de ontem então. Sérgio Tavares, o que, que você achou do joguinho ontem? Bom, gostei, cara. Gostei principalmente do primeiro tempo. A gente entrou com aquela postura. Eu fiquei lembrando do início do Campeonato Brasileiro que o América fez alguns jogos bons. Alguns a gente ganhou, mas outros a gente perdeu também. Mas a gente saía falando assim, olha, o time tá jogando bem. Né? Uhum. E jogar bem é um prenúncio de que a gente pode vencer e conseguir se manter e tal. Então, e a gente... Até no finalzinho com o Anderson a gente já tava caindo um pouco, com o Drubes que não julgamos. Ontem não, ontem a gente voltou a jogar bem, principalmente no primeiro tempo. O América não entrou todo bagunçado, igual foi o jogo contra o Paraná. Entrou arrumadinho, certo, sabendo segurar o Inter, obviamente, com mais posse de bola e tal, chegando, mas o América sabendo segurar na medida certa. Tanto que o único lance realmente perigoso do Inter no primeiro tempo foi um cruzamento e uma cabeçada do Damião, que ele cabeceou mal e foi pra fora, mas assim, o único lance realmente de perigo foi esse. O resto, eles tiveram algumas chances, mas nada muito perigoso. Ou seja, o América conseguiu controlar o jogo bem ali e, além de tudo, né, o melhor de tudo, conseguiu ir lá e matar o jogo, né? Com 5 minutos fez um gol, mas não fez o gol e ficou segurando, não. Fez o gol e continuou fazendo esse jogo de o Inter pode ter a posse, mas a gente é agressivo também. Eu tava do lado do Cidinho, o Cidinho algumas vezes até falou assim comigo, olha, parece que é o América que tá precisando de fazer o gol, porque o América não simplesmente abdicou e ficou segurando o resultado. O América continuou ali tentando e tal, aí fez o segundo. Então o primeiro tempo para mim foi sensacional. O segundo tempo já mudou as coisas. Não, algumas mexidas do Adilson até estranhei. Ele primeiro tirou o Rafael Moura e depois ele tirou o Giovani. Os nossos dois atacantes de ontem. Não. Não, o primeiro a sair foi o Giovani. Saiu machucado. Ah, então foi o contrário. Aí ele compôs então. com o Magrão. Me pareceu razoável. Ok. O Rafael Moura sai agora. Vai sair lá para os 35. Deixa eu ver direitinho aqui. Ele não saiu. Não, quem saiu nos 35 foi o Ruiço. Ah, desculpa. Vai entrar o Mateuzinho. Vai entrar o Mateuzinho. Isso, tem razão. O Rafael Moura saiu no intervalo, foi não? Não, que intervalo, senhor? Tá doido. Não. Rafael Moura saiu, inclusive, antes da expulsão. Foi antes da expulsão. Deixa eu ver aqui. Foi antes da expulsão? Foi antes da expulsão. Ah, então foi cedo. Então foi cedo, porque a expulsão foi aos 25. Foi uns 30, não foi não? 25. Bom, enfim. Então, vou ver aqui, já trago a informação. De qualquer jeito, o segundo tempo, a gente já foi um time mais recuado. Claro, você tá com 2-0, é um resultado muito mais confortável, você tem que saber administrar. Obviamente, o Inter ia pressionar mais ainda, se ele já tinha a posse de bola no primeiro tempo, no segundo ele ia continuar, ia ficar martelando mais. Mas a gente, em muitos momentos, não soube ter a tranquilidade de tocar a bola e ir para frente igual a gente estava fazendo no primeiro tempo. A gente rifou muito a bola, deu chutão para tentar pegar alguma coisa e não conseguiu. Então, o segundo tempo já foi pior um pouco e aí mostrou um pouco dessa fragilidade que nós temos. Nosso time não é um timaço, né? Mas, então, ali eu acho que tem algumas coisas para consertar. Mas o primeiro tempo foi muito bom. O Rafael saiu aos 31. Ah, beleza. Então, eu quero. Então, ele saiu 6 minutos depois da expulsão. Ah, foi depois? Foi depois. 6 minutos depois da expulsão. Então foi aos 31, e aí o Rui, depois que o Rui vai sair para entrar o Mateuzinho, né? O Rafael entra para entrar o Zé Ricardo, que era um momento que, mesmo depois da expulsão, seguiu o Inter com muita pressão, né? O Inter chegando muito no gol do América. Talvez errasse a finalização, não estava bem nas finalizações, mas estava chegando muito na área americana, ao contrário do que acontecia no primeiro tempo. Então até acho razoável sair o Rafael para entrar o Zé Ricardo, que foi o que aconteceu. Né? Ainda mais estando com 10 em campo, você tinha um resultado de 2-0. Não tinha por que você se arriscar. E aí depois o Rui vai entrar, o Adilson até comentou na entrevista coletiva de que ele pretendia colocar o Mateuzinho nos 20 minutos finais, né? Acabou não acontecendo. O Rui só vai sair, deixa eu ver aqui, 37, 30, por aí. um negócio desse aí. É 37. E o Rui já tava cansado, ele saiu morto. Ele saiu aos 20 minutos, 15, 20 minutos do segundo tempo. Eu lembro que eu mandei no grupo nosso lá, falei, Rui tá cansado. Tá morto. Já não tava correndo tanto. Uhum. Pra mim, já tinha que substituir ali. Talvez, pra mim, fosse a hora de já tirar ele e entrar com o Zé Ricardo. Ou entrar com o Christian. Alguém que fizesse mais a marcação, que eventualmente pudesse dar uma corrida pra frente, tentar alguma coisa. Uhum. Mas alguém que puxasse mais a marcação, o Inter voltou com muito mais ímpeto. E a gente tá perdendo aquele meio de campo ali. Mas, no geral, fiquei satisfeito com o jogo. Algo mais, Sérgio? Não, é isso aí. A gente vai falando depois de outros pontos do jogo. Beleza. Marcão? Não, eu acho assim que o astral pré-jogo já favoreceu o América. Demais. Né? Assim, a troca do técnico, o manifesto da torcida na sede do América. E quando saiu a escalação do time com o Mateuzinho já no banco, isso já criou um alto astral, vamos dizer assim, um otimismo pro jogo, que eu acho que ajudou bem. Então a torcida já foi mais animada. Uhum. Coisa que não estava acontecendo antes. O primeiro tempo, é o que foi dito, o América veio com uma disposição que eu acredito que já tinha perdido há algum tempo, a gente não via isso, o time ligado, o time que tinha entrado nos últimos jogos meio desligado, meio pensando em outras coisas, parece, e ontem o time entrou bem ligado. Não foi um jogo, um primeiro tempo, assim, com muitos lances, né, de chute a gol, assim, o América chutou 3 vezes, 2 foram a gol, o outro chute foi do Carlinhos, meio sem ângulo, a bola saindo e tal, e o Inter teve esse lance de cabeceio, se não me engano, do Damião, quase ele acertou, e teve um vacilo do João Ricardo, não sei se vocês lembram disso, que ele saiu meio esquisito, a bola sobrou, não sei quem chutou, ele pegou a bola e espalmou. Uhum. Foram os únicos lances do jogo mesmo. Assim, teve, né? Esse também, verdade. E no segundo tempo, a gente sabia que o Inter ia vir para cima, e o Adilson tinha 2 opções, assim. Eu achei legal as substituições que ele fez para segurar a bola, para o time tocar a bola, mas o América perdeu uma grande oportunidade também no contra-ataque, aumentar o placar, porque o Inter estava vindo muito e o América não tinha um ataque veloz para explorar. Então, ele mesmo comenta isso na coletiva. Assim, ele perdeu, eu Marco, acreditaria que ele poderia colocar o Ademir, que tem um preparo físico, tem aquela correria dele, para colocar o menino para correr. O Inter estava vindo, o Rui lançava, mas ele abriu mão disso para segurar mais a bola. E o Rui realmente foi, assim, jogou bem para caramba e tal, só que morreu. Aliás, acho que o time do América no segundo tempo deu uma caída, assim, de preparo físico muito impactante. E a gente tem aquelas deficiências técnicas que a gente já conhece, né? Quem que você tirava para entrar com o Ademir? Então, o Magrão, cara, assim, na hora que o Giovani machucou, eu acho que era a oportunidade de colocar o Ademir. Ah, ao invés de colocar o Magrão. Exatamente. Boa, boa. Porque é uma válvula de escape, colocava o Ademir para correr, o Rui lançava, Ademir naquela correria, e numa dessas o Rafael Moura correria o risco de fazer o gol, uhum. Entendeu? Quando colocou o Gerson Magrão, eu falei, a gente já tem aquela, pelo menos eu, Marco, tem a cisma do Magrão. Ele deu um pique lá do banco de reservas, veio e dividiu a bola, depois o cara ficou trotando o jogo todo, não fez nada. Então, assim, o América ontem correu um sério risco, e foi aquele sofrimento no final de levar o segundo gol. E um jogo que estava na mão no primeiro tempo, era um jogo que estava na mão. 4 minutos depois do Giovani machucar, uhum, entrou o D'Alessandro. Por mais que o Magrão tenha feito muito, eu acho que para marcação e para tentar segurar a bola, eu acho o Magrão mais eficiente que o Ademir. Sim, claro. Eu tenho medo do que poderia ter acontecido se essa substituição tivesse sido feita. Embora eu entenda o que você está falando, o América estava muito sem saída, sim, mas o América já estava bem pressionado. Então, é que negócio, né? E tem a outra também, né? O Rimen já estava suspenso. O Ademir, se toma um amarelo também, era mais um que a gente não podia contar no jogo que vem. O Ademir tem 2 cartões também. O Ademir tá pendurado também. É um risco. Então, pois era um risco. Nós estamos com o Judivan só pra... Ficaríamos só com o Judivan e capixaba pro ataque. Ficaríamos com nada, né? Judivan deve ser a opção mesmo, né? Vamos ver. Lipe, suas considerações iniciais. Então, o América, acho que ele jogou o primeiro tempo muito bem, soube controlar o jogo. O Inter começou a chegar no começo do jogo... Começou um pouco melhor, mas depois o América, depois do segundo gol, ele ficou bem tranquilo no primeiro tempo. No início do segundo tempo, acho que o Juninho teve uma chance de fazer o terceiro gol. Teve. Uma bola que ele entrou, ele e o goleiro. Foi. Se ele fizesse aquele gol, nunca mais ia reclamar dele na vida. Nunca mais. Uma bola que bate na canela do Rimé e sobra limpa. Sim, pro Juninho. Sobra pra ele de sozinho. Cara com o goleiro. O goleiro tá parado no meio do gol, pode escolher o canto e ele chuta no meio do goleiro. Não é um volante, né? Um volante sem muita técnica. Depois daquele golaço, não dá pra cobrar nada dele ontem. Acho que foi o melhor jogo dele na América, que eu tenho notícia. Tudo bem. Né? O América foi bem até o meio do segundo tempo a América estava tranquilo no jogo. Acho que depois da expulsão que deu uma desequilibrada ali, que o Inter começou a chegar um pouco mais de perigo, não? Ah, na hora que o D'Alessandro entra, né? É, ele ficou quanto tempo no campo? Uns 10 minutos? Deixa eu ver aqui. Ele ficou. Paraná. Ele ficou 8 minutos. 8 minutos. É. Mas um dos lances mais. Gol claro perdido foi o cruzamento dele. O cruzamento. Ali, pro, né? Pote. Sim, pote. Sim. Sem dúvida. Aquele gol foi graças a Deus. Porque se ele faz ali, a pressão pro segundo seria muito maior, né? É. Já era, sem dúvida. Sem contar que. E sem contar que ele é um ótimo juiz em campo também, né? Então ele sair foi essencial. Que um daqueles lances de pênalti, era pênalti. Ele ia ferver em cima do juiz. Era pênalti, sem dúvida. Muito bem. Né? Então, mais uma vez, acho que foi o melhor jogo do Wesley também no América. Eu não diria o melhor jogo, mas a melhor jogada do Wesley do América foi nesse lance. Foi nesse lance, na jugular do D'Alessandro. Sobre a expulsão, a gente olhando só as imagens, eu entendo o choro colorado de que não faz sentido o D'Alessandro ter sido expulso. A questão é, o Wesley, o D'Alessandro tá falando alguma coisa com o Rui, e o Wesley chega nervosaço pra cima do D'Alessandro. Chega maluco em ele cima dele. Ele chega muito louco. E na boa, o Wesley nunca demonstrou essa irritação toda. Esse descontrole, nunca. Eu nunca vi o Wesley ficando nervoso em partida, reclamando de arbitragem, reclamando com o adversário, fosse de uma entrada, fosse qualquer outro lance. Nunca vi ele fazer isso. Concordo, eu comentei isso também. Então eu gostaria muito de saber o que foi que o D'Alessandro tava falando com o Rui, fazendo com o Rui, pro Wesley chegar daquele jeito. Que o Wesley chegou pegando a nuca pra vem cá, meu nego, e que merecia a expulsão ali, eu não tenho dúvida. E eu acho até que ele ia levar só um amarelo. Porque se você olha as imagens, o juizão só tá com o amarelo na mão. Mas eu acho que aconteceu ali, o início do lance foi quando o Donizete dividiu a bola com alguém do Inter. Pois é, foi. É. E até o Donizete leva também, justificavelmente, o amarelo. Mas nesse lance, ele já tinha até batido boca com o Potker antes. Nesse lance, o Donizete ficou suave, ficou tranquilo. Não, mas eu acredito que nessa discussão, quando o D'Alessandro chegou para reclamar, que deve ter gerado um estresse, entendeu? Ah, pode ser. Não, ó, porque, de acordo com a súmula... Mandou um, vai tomar no cu. O D'Alessandro falou, vai tomar no cu. E o Wesley respondeu, vai tomar no cu você. Aí eles foram expulsos por causa disso. Isso é o que tá relatado na suma. Bobo fechado. Você que é bobo. E aí vai expulso os dois de chuveiro. Então assim, não acho que tenha sido injusto. Eu acho que o juiz ouviu alguma coisa, porque o cara não expulsou só para ficar igual pros dois lados, não. Porque ele viu claramente o que foi o que o Wesley fez. Me estranhou muito, e aí o torcedor do Colorado talvez acompanhe o América, não vejo o Wesley, e acho que ele seja um dos esquentadinhos. Se fosse o Luan, por exemplo, eu teria dito que era gratuito. O Luan fazendo merda. E normal. Sem dúvida. Expulsou injustamente o D'Alessandro. Agora, o D'Alessandro também já tem fama e não é flor que se cheire. O comentarista até fala na hora, expulsou o D'Alessandro só por causa da fama. A fama não é gratuita. Será que ele não falou nada, não? Né? O juiz não escutou alguma coisa lá, não? Então, assim, tem essa. Eu queria muito saber o que foi que o Wesley ouviu, o que foi que o D'Alessandro fez pra tirar o Wesley do prumo do jeito que ele tirou. Que ele tava totalmente sem razão e merecia a expulsão, eu não discordo. E ele sai muito nervoso de campo e até conversa com o Adilson Batista. O Adilson Batista acalma ele depois. Exatamente. Enquanto o D'Alessandro abaixa a cabeça e sai pianinho. E vai embora. Não sai indignado porque foi expulso. O Wesley saiu indignado, mesmo sabendo que bateu. Exatamente. Aliás, eu não acho que ele saiu indignado com a expulsão. Eu acho que ele saiu e continuou indignado com o D'Alessandro. Algo que foi dito. Algo que foi dito. Alguma coisa assim. Exatamente. Né? Então, essa pra mim não cola. Essa de que o D'Alessandro foi expulso injustamente, pra mim não cola, não. Pra alguma ele fez ali. Rezando ele não tava. Tá? Quanto aos outros lances polêmicos do jogo, o Formiga falou em 3 pênaltis lá no nosso grupo. Eu não sei... Parece que o Giz chegou, carregamento novo da Colômbia pelo Porto de Santos. Tem 2 lances que sim, reclamaram pênalti. O primeiro deles, os 2 que eu lembro, pelo menos no segundo tempo. Um que a bola tá vindo pela direita, o Matheus Ferraz está acompanhando, o jogador do Inter vai fazer o cruzamento, ele corta a bola com o ombro, com peito e ombro aqui, né? Abre o braço para conseguir encaixar a bola ali. Então aí muita gente tá, será que foi mal, será que não foi? Mas a câmera de trás é muito clara de que a bola bate no ombro dele, não bate no braço. Ela não bate no ombro, escorre pro braço, nada disso. Ela bate encaixadinha no ombro ali e pronto, botou pra linha de fundo, é tiro de meta. Ó, desculpa, é escanteio, não tem o que discutir. O último lance, que foi inclusive o último lance da partida, praticamente, ou se não foi o último lance da partida, é a bola que o atacante do Inter vem vindo até a linha de fundo, o Aderlan está acompanhando, e aí no momento que ele chega para bloquear o cruzamento e tudo mais, a bola é jogada na mão dele, a bola bate na mão dele, e isso também é claro na imagem. Foi, não foi, foi, não foi. O Marco estava comentando aqui que todos os programas que ele viu hoje e tal faziam o comentário de que deveria ter sido marcado pênalti, não é isso, Marco? É, foi isso mesmo. É, lá no Premier também, eles mandaram, parece que eles estão com central da arbitragem, alguma coisa desse tipo lá. Estão economizando com o árbitro, né? Ao invés de botar um em cada jogo, bota um na cadeirinha no escritório lá, na hora que tá merda, manda o lance pra ele. Então fizeram o VAR do Premier agora. E aí mandaram lá, não sei se era o Marcília que estava lá, não me recordo, acho que era o Marcília, e que interpretou que sim, deveria ter sido pênalti. Na hora eu achei que não, pô, o cara não teve intenção nenhuma, isso fica claro também. O Aderlan não abriu os braços, não aumentou seu espaço, ele tá no movimento natural, a mão sobra, a bola bate na mão. Então nesse primeiro momento eu falei, não é pênalti, não deveria ter sido marcado pênalti. Mas eu me lembrei depois, a gente conversando aqui antes do começo do programa, de que a regra agora tirou essa interpretação da intenção. Então mesmo o toque involuntário, ao menos que a bola seja marcada muito junto. Ah, então esse é o terceiro pênalti não marcado, tá aí. Tem um outro lance antes desses dois, também da bola pela direita, agora que eu falei, lembrei. Que o Matheus Ferraz está na marcação, mas o braço dele está muito colado no corpo. Lembrei. Mais colado do corpo, só se cortar o braço fora e abrir a barriga e botar lá dentro. Não tinha espaço entre a costela e o cotovelo dele. Então o braço estava muito colado no corpo, e aí sim tem uma bola que bate no joelho do Matheus Ferraz e sobe batendo no braço, que está absolutamente colado ao corpo. Então esse não tem discussão, é um toque que é no braço sim, é involuntário sim, não tem a intenção, que é irrelevante agora na nova regra, mas o braço está colado ao corpo e isso ainda deve ser levado em consideração. Então não é pênalti. Esse último, a questão da intenção não vale mais, ele está no movimento natural dele, o braço está bem próximo ao corpo, ele não abre, não faz nenhum movimento de abertura, mas como ele está avançando para frente, o braço vai um pouco para trás, não está exatamente colado ao corpo, e a bola bate em cima da mão dele. Aí é pênalti. Infelizmente, essa reclamação do Inter, ela é válida. A gente sabe que pênalti não é nem mal marcado, que ele não seria mal marcado, mas injusto, não entra. Então, como a gente já sabe disso, o placar seria o mesmo, gente, seria 2-1. Mas se deveria ter sido marcado pênalti, deveria. Se tivesse o VAR, marcaria esse pênalti naquela jogada. Então, essa reclamação do Inter é válida. Algum comentário de vocês sobre as polêmicas? Não, acho que em relação a esse último pênalti, na hora do jogo você tá naquele calor, já tá no estresse danado, 45 garrafas de cerveja na cabeça, não é pênalti. Mas, como eu disse anteriormente, assistindo o lance hoje pela televisão, a trajetória da bola foi cortada. E por mais que o braço esteja próximo ao corpo, ele bateu na mão dele. Foi o que você disse anteriormente, se tivesse o VAR, pênalti, na certa. Só não ia entrar. Exatamente. Entra. Mas é aquela coisa. Isso acontece tão raramente com o América que bola pra frente, vamos pensar no outro jogo. Aí, vamos lá, né? Beleza, perdemos esse aqui, devolveram os pontos que nós perdemos lá em Fortaleza, lá contra o Ceará, que tiraram da gente. Então, nós estamos com os pontos que a gente devia ter agora. Verdade. Se prejudicou o Inter, eu peço desculpas, vamos cobrar lá do Ceará. Sem dúvida. Então é isso, gente. Então essa última reclamação ela é válida, sim. Deveria ter sido marcado o pênalti. A gente pode, aí eu gosto muito do Cereto. Acho que o Cereto fala isso no Sport TV, de que assim, já que a regra é essa, o pênalti deveria ter sido marcado. A gente pode discutir a regra, se a regra é justa ou não. Eu acho ela muito injusta, porque se você obriga o defensor, por mais que tenha um ou outro malandro que dá, ó, né, se o cara abre a asa pra tampar a passagem da bola, é óbvio, tem que ser marcado pênalti. Agora, se o cara tá no movimento natural, e aí eu não acho que seja tão difícil você ver qual que é o movimento natural do corpo, não. Aí você obriga o cara ou a correr com o braço coladinho junto do corpo, ou correr com os braços para trás, você tá prejudicando o defensor, né? O cara já tem que correr atrás do atacante. O cara ainda tem que correr de uma forma que é pouco natural ao corpo, com desequilíbrio, desequilibra o centro de gravidade do cara. Então você vai prejudicar a capacidade de marcação dele, porque se a bola bater na mão é pênalti. É meio complicado isso. Mas foi o que eu tava vendo aí. Mas foi o que eu disse anteriormente. Ser cobrado do Aderlan, jogar futebol, pensar que tem que esconder o braço, é muito pra cabeça. É muita coisa. É muita informação. É muito difícil. Fala, Lívia. Tava vendo aqui na internet, lá no jornal Zero Hora, lá do Rio Grande do Sul. Ah. O Inter vai entrar com uma representação na CBF contra 4 lances desse jogo. 4? Né? 4. E 2 deles a gente nem citou. Quais foram? Uai, então tudo mais. Nós citamos 4 lances, exatamente. Eles queriam, aos 23 do segundo tempo, eles queriam uma expulsão do Leandro Donizete. É, numa dividida de bola com o Cuesta lá. Então foi isso. Foi essa dividida que deu o bate-boca lá do Wesley com o D'Alessandro. É. Foi aos 23, foi isso mesmo? Foi esse mesmo. 23 do segundo, mesmo, né? É. Isso. Aí reclamou da expulsão, do pênalti, e o último lance foi a entrada do Rafael Moura, que levou amarelo, né? Ele estava querendo vermelho, por achar que o Rafael Moura teve a intenção de dar cotovelada no Potker. Ah, não, ali não, ali... Primeiro que não foi cotovelo. Eu também achei forçado. É, não foi cotovelo, foi... Não é palma, não, gente, essa parte das costas da mão que bate na cara do Potker. É, até que foi um movimento de defesa ali, tá, pra segurar o cara, não acho que ele queria dar na cara do outro, mas simplesmente atrapalhar ali o Potker que estava disputando a bola com ele. Mas aí comparar isso, reclamar disso, como se fosse a cotovelada do Leonardo na Copa do Mundo de 94, sai demais a barra, né? Sem dúvida, demais. Qual que é o Donizete, acho que o amarelo. O Donizete, o amarelo foi de bom tamanho. O amarelo, ótimo tamanho. Ele fez a foto pra levar amarelo mesmo, já que ele tava com 2 cartões e não ia jogar contra o Santos. É, exatamente. Ele ia forçar aquele amarelo. Em algum momento, e foi esse. Sim, foi. Ele teve a cabeça fria de não ser expulso depois. É. Acho que até por isso ele ficou pianinho. Mas eu não achei que foi ele só queria o amarelo. Vermelho, não. Não achei que foi uma entrada pra vermelho, não. Acho muito. Não. Achei choradeira aqui também. É, foi um lance ríspido, mas futebol também é jogo de contato. Se pensar que qualquer contato que você vai ter com o seu adversário merece um cartão vermelho que seja, então, cara, não dá pra jogar futebol. Não. Vai jogar tem outros lances aí. Eu não achei que foi tão violento assim. Deu pra ver que ele deixou o pé, mas ele deixou o pé mole? Só pra dar aquela cutucada e marcar falta? Ele só falou, vou só pegar no ossinho. Não era pra perder, só pra doer. E dá um amarelinho e pronto. Aí tá resolvido. Falta na intermediária, sem muito perigo. Só pra amarelinho. Um amarelinho. Zerei meus cartões. Gente, tudo bem calculado. E o Cadu Doné ontem, no final do jogo, falou que não foi pênalti. Eu tô com ele. Mas até há pouco tempo a lei interpretava essa questão do movimento pensado para se diminuir os espaços possíveis da bola passar. E já não tem mais isso na regra. A recomendação agora é que se pegou, pegou, e só lamento. Então, nesse ponto, mesmo discordando da regra, nesse ponto acho que a do Doné tá equivocado. Nós não temos aqui hoje o grupo completo, né? O programa estava até vazio. Seríamos só eu e Sérgio Tavares. Hoje à tarde, felizmente, o Marcão topou e o Lipe ainda de última hora aí. Por isso a gente atrasou aí 5 minutinhos para entrar. O Lipe entrou também. Então, gente, aparece para fazer esse programa, viu? Seu Rony Franks, que está aí comentando, está sumido, está aí de bobeira, vem fazer programa Decadentes com a gente. Como o programa estava esvaziado, o que nós vamos fazer agora? Quando tiver vazio demais, quando tiver muita gente, não é o caso hoje, mas como era o que estava se apresentando, a gente resolveu que a gente vai fazer clipezinhos de áudio entre nós, Decadentes, para colocar aqui durante o programa, para que vocês ouçam e que a gente complete aqui o que está sendo falado ao vivo. Então, eu vou tocar aqui o áudio primeiro do Alisson e depois do nosso querido... fugiu o nome. Jairo Viana, puta que... Ô, Jairo, foi mal. O cara vai pra Paris, some da gente, não fala nada. Ele esquece os amigos esquecem também. Vou botar o áudio do Alisson e depois do Jairo, e aí a gente repercute em cima, vamos lá. Uma vitória espetacular pelos 3 pontos, mas que pra mim ficou devendo pelo desempenho. Porém, esse não é, definitivamente, não é o momento de cobrar desempenho, de pedir desempenho. O América vem de duas derrotas aí com o Ricardo Drubis, que trocou o treinador. Adilson Batista não teve tempo de nada ainda. Acompanhou um treinamento e depois orientou um outro. Então era muito difícil que o América fosse jogar bem. Mas conseguiu vencer. É o que mais importa nesse momento. Não dá para ficar esperando ainda isso do Adilson Batista. Vai demorar aí uns 4, 5 jogos para que o time comece a ter a cara dele. Mas já deu para ver algumas coisas de positivo. Para mim, a parte de estar mais concentrado ao jogo, de estar mais aguerrido, foi bacana. E é uma marca mesmo do Adilson Batista. Ele cobra isso bastante dos jogadores. Já na parte da organização mesmo da equipe, achei que ficamos devendo em algumas coisas, saída de bola muito ruim, em alguns momentos a gente definitivamente não conseguia sair jogando, a América estava só no chutão mesmo, equipe muito, muito espaçada em campo, todo mundo muito longe, sem sintonia, mas são coisas que eu tenho fé que com o tempo isso vai melhorando. Desempenhos individuais, gostei bastante do Rui, é um jogador que eu gosto muito desde o ano passado. Se não tem o fôlego e a capacidade física de outros atletas, ele tem qualidade. Ele sabe tocar uma bola, ele sabe a hora de cadenciar um jogo, ele sabe abrir nas laterais, virar o jogo, e isso é muito importante. Ontem deu um passe espetacular para o segundo gol, o gol do Giovani, e eu gosto muito do Rui, espero muito que o Adilson consiga recuperar o futebol dele. O Adilson Batista gosta dele, já deu entrevista falando que conhece o Rui desde de muito tempo. Então, se ele conseguir recuperar esse jogador diante de um mercado ruim aí, que o América está com muita dificuldade para contratar jogador ali para o meio campo, recuperar o Rui seria vital para o nosso desempenho na Série A. De desempenho individual, não gostei do Messias, por incrível que pareça. Messias tem que se desenvolver em bolas aéreas. Tá impressionante assim, o tanto de bola que vai na nossa área e que ele não marca quando a bola vai pelo alto. Quando marca, ele não sai do chão. Então, precisa treinar muito isso aí. Messias é um cara de um potencial extraordinário, mas se o Messias não conseguir resolver o problema de bola aérea, ele não vai conseguir virar um zagueiro de clube internacional, de nível europeu, por exemplo. Então, e não só para isso, não só para a carreira dele, nós precisamos dele com isso afiado na Série A, porque as equipes vão explorar isso aí. Ontem o Damião é porque é ruim mesmo, porque senão ele teria feito vários gols de cabeça, ele chance ele teve. Então, não sei se é posicionamento, não sei se é um pouquinho de explosão mesmo. No jogo que fizemos contra o Cruzeiro, eu me lembro do narrador falar que o Messias e o Dedé são muito parecidos, e até mesmo na altura, que os dois têm a mesma altura, é 1,92, se eu não estou enganado, e é impressionante a diferença de comportamento nas bolas aéreas. O Dedé do Cruzeiro, é claro que não dá muito para comparar, já é um zagueiro consagrado, mas nas bolas aéreas ele domina, tanto defensivamente quanto vai no ataque. O Messias, ele é passivo nas bolas aéreas, ele se comporta como um zagueiro qualquer, e ele não é um zagueiro qualquer. O Messias tem potencial para ser um zagueiro brilhante, mas tem que desenvolver essa parte da bola aérea defensiva principalmente. Sobre a dobradinha na lateral esquerda, com o Carlinhos e o Giovani, achei que funcionou mais pelo gol. Então foi importante. O Giovani tem a característica de ser aí um cara que faz muitos gols, e isso é. O gol é a parte de futebol. Mas eu sinto muita falta ainda de atacantes por ali. A gente jogou ontem com o Wesley na fazendo a meia direita ali e o Giovani fazendo a meia esquerda. Acho que o time perde muito. O time perde demais. O próprio Rafael Moura fica perdido ali na frente porque não tem com quem conversar ali na frente, não tem com quem fazer jogadas ali na frente. Então eu sinto muita falta de jogadores mais agudos. Concordo que os nossos do elenco não têm funcionado, mas espero muito que em algum momento a gente pare de ter ali volante jogando aquela posição, lateral jogando aquela posição. Tem que ter atacante, cara que saiba também criar jogadas agudas, ir na linha de fundo, finalizar também, aparecer na área como elemento surpresa, apesar de que o Giovani faz isso, mas ele é um lateral, ele não deixa de ser um lateral. Resumindo, tenho muito mais a comemorar pelos 3 pontos de ontem do que a lamentar pelo desempenho que ficou um pouco devendo. Eu entendo que para que a gente continue vencendo numa Série A, a gente precisa ter desempenho melhor. Melhor do que jogamos ontem. Mas é muito importante uma vitória num momento em que a gente estava entrando já na zona de rebaixamento, a gente já estava na zona de rebaixamento, porque futebol, o elemento da confiança, ele é muito importante. Então, estando numa zona de rebaixamento, a sua confiança vai lá embaixo e isso afeta no seu jogo. Saindo agora, estamos em 13º, já dá uma respirada, o grupo tem um treinador novo, isso por si só já dá um ânimo nos atletas. Vencendo uma partida contra o Inter dentro de casa, o Inter estava bem na tabela, isso dá muito mais confiança e isso vai trazer coisas boas para a América. Falando um pouco de Internacional, achei um desempenho terrível. Esperava muito mais o Inter, ainda bem que não conseguiram apresentar nada, mas para uma equipe que está lá do meio para cima na tabela, o Inter ontem acho que tinha chance de chegar até a vice, se eu não estou enganado. Um futebol medíocre do Internacional. O América, muita fragilidade defensiva, tanto que o América não estava fazendo gol em ninguém, ontem fez. E ofensivamente também, o Inter foi mais pro abafa, mais pro se colar, colou. Porque organização para fazer gol, não teve nada. Não viu o Inter apresentando nada de diferente do Inter da Série B, por exemplo, que a gente viu ano passado. Para mim, o Inter que jogou ontem contra o América, em termos de futebol, foi muito semelhante ao Inter que estava na Série B. Então, para a gente também fica um recado, que um time que não tem apresentado um futebol tão bonito assim, tá lá do meio para cima na tabela. Então não adianta a gente se desesperar demais, achar que a gente já está rebaixado, não. A gente tem que fazer ajustes, tomara que o Adilson Batista consiga fazer isso, precisa chegar reforço, estão chegando alguns, tomara que eles consigam desempenhar bem, porque nós temos boas chances sim, essa Série A não está lá tão nivelada pelo alto não. Ontem, quando eu vi o time do Inter jogando, eu fiquei meio assustado de ver que aquele time do Inter, pode ser que eles tiveram uma noite ruim, mas aquele time do Inter está lá nas cabeças, mostra que o nível do campeonato não é lá tão especial assim. Muito bem. Querem repercutir? Eu queria fazer só uma observação. Observe. Então, em relação ao Messias, eu até acho que ele não jogou tão mal assim. Uhum. Inclusive, ele deu um peixinho rasante, um cruzamento. Sim. Perigoso, ele foi no chão e cortou a bola. Mas é aquela coisa, quem já jogou futebol sabe como é que é. Às vezes você joga bem e tem um cara que é ruim, ou seu time todo é ruim, parece que o nível do seu futebol cai. O Messias está jogando com o Matheus Ferraz, que a gente sabe da limitação técnica dele. Então, assim, isso pode acontecer, do cara dar uma caída tecnicamente no futebol dele. Mas eu acho que o Messias tem uma grande oportunidade agora, que ele tem um técnico, que foi o Adilson Batista, que foi um grande zagueiro. Exato. Então a chance dele crescer como zagueiro, já é um bom zagueiro, mas se tornar uma grande realidade, é agora. Porque o Adilson sabe os caminhos, evitar alguns caminhos que são mais longos, a questão do cabeceio, que ele está falando que é uma limitação, pode ser melhorado. Então, assim, é uma grande oportunidade profissional para o Messias ter o Adilson como técnico. Eu concordo em partes com o que você disse, e ao mesmo tempo em partes com o que o Alisson disse. Eu acho que a crítica do Alisson vem mais exatamente dessa questão do cabeceio. Sim. E o Inter ontem, do seu jeito atabalhoado, ainda que tivesse uma noite ruim, tentou muito jogadas aéreas, né? E tem um time alto lá na frente, talvez trabalhe isso com mais frequência. E nesse ponto eu acho que o Alisson tem razão. É um fundamento que o Messias ainda precisa evoluir bastante. Ele realmente vai mal nas bolas aéreas. Não é só no jogo de ontem. E não é só agora, após a entrada do Matheus Ferraz. Ele não é aquele cara que comanda a área se a bola é alçada lá dentro. Na maior parte das vezes ele não ganha essa bola lá em cima. Então eu acho que essa crítica do Aston vem muito por conta disso. E concordo com você que, com a chegada do Adilson, a oportunidade que ele tem de evoluir como zagueiro, e a gente já falou da evolução dele, né? Concordo com o que você falou sobre ter um companheiro do lado também, né? A gente chegou a comentar o quanto que o Rafael Lima foi importante para o Messias, para o crescimento dele, e a gente não vê isso acontecendo com o Matheus Ferraz, e eu não acho que isso vai acontecer com o Matheus Ferraz, mas o Adilson estando lá, ninguém melhor para ajudar na formação dele. E outra questão é só, a gente tinha comentado sobre a opção de colocar o Ademir no lugar do Giovani. Sim. Veio um pouco o que ele falou também, a falta do América ter uma válvula de escape mais rápida para chegar ao ataque. Concordo. Porque muitas vezes o Rafael Moura tem que sair da área, e ele é lento, ele é pesadão, e não tem para quem tocar. Agora, o, Neto, pode falar. Então, pode terminar. Não, então, assim, naquele momento do jogo, eu até entendo, assim, que o Adilson foi inteligente, o Inter estava vindo para cima, vamos segurar mais o jogo, vamos cadenciar um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha oportunidade, porque estavam surgindo os contra-ataques, de ter um cara mais veloz e realmente matar o jogo, para não ter que passar esse sofrimento que foi o final, até o finalzinho, entendeu? Então, assim, O Abeca realmente precisa desse cara, um velocista. Eu até lembro do Bruno Beneghel, na época, quando ele jogou na América, que era esse cara agudo, tocava para ele, o baixinho corria igual um maluco, cruzava, ou ele mesmo fazia os gols, e o América não tem esse cara. A gente sabe da limitação do Ademir. Ele tem futuro e tudo mais. E tirando o Ademir, quem que seria o outro velocista do América? Não tem. Pois é. Mas alguém quer comentar o que o Alisson falou? Sérgio, você falou que ia discordar 90%. Então, você quer ouvir o Jairo primeiro? Só fazer um resuminho do que eu penso. Eu brinquei com o Alisson, mandou esse áudio pra gente mais cedo, e aí o Henrique já ouvimos, e aí eu brinquei com o Alisson que 90% que ele falou eu discordo. Mas assim, só um resumo, eu discordo desse ponto do Messias, igual o Marcão. Eu até entendo que o Messias falha mais na bola aérea. Nesse ponto, sim, eu concordo com o Alisson. Mas eu não acho que ele jogou mal ontem, não, tá? Pois é, então, o que eu discordo é o Alisson ressaltar essa falha ontem, que foi um jogo que, pra mim, o Messias foi um dos melhores jogos do Messias. Ele deu muito carrinho, deu muito sangue ali. O Messias monstro que eu vi em outros jogos, eu vi ontem também. Várias boas jogadas dele. Ele pode melhorar na bola aérea, eu concordo plenamente. Entra nisso. Outra coisa que eu discordo é dessa coisa que o Alisson falou, de que o time entrou muito atabalhoado e tal, espaçado e tal. No primeiro tempo, principalmente, eu não vi isso. Eu vi o time bem organizado, aquela consistência defensiva que a gente já via no jogo do Enzo, eu vi ontem, e era um time diferente, não era o mesmo esquema, era um 4-4-2 que estava ontem, né? Botou o Giovani e o Rafael Moura lá, e botou três volantes. O Enzo nunca jogou com três volantes fazendo aquele meio ali. E isso eu achei sensacional, porque ele conseguiu povoar aquele meio. Mas você tá botando o Wesley de volante? Tô botando o Wesley de volante. Ele jogou de volante ontem. Eu não tive essa percepção, não, pra mim. Ele jogou de meia esquerda. Pois é, mas... Bom, mas okay. Enfim, podemos discutir também. O que eu quero dizer é que ele povoou mais o meio de campo ali e não deixou o Inter fazer o jogo dele. O Inter tem um ataque muito forte e não teve tanta facilidade no meio para conseguir fazer as jogadas. Então isso foi importante. Lipe, algum comentário? Não, só concordo com o que a Carla escreveu aqui no chat aqui, que tá todo mundo feliz com a vitória. Chegou o Alisson e tentou jogar um banho de água fria. E a Carla, até o tá sempre perto, bicho. Até o nunca está errado. O que você até falou é verdade. Ela só tá errada com relação ao Magrão. Fora isso, ela tá sempre certa. Concordo que foi uma partida excelente do Messias. Não vi ele ontem frágil ou perdido, nem nada. Acho que foi uma boa partida dele. Né? E realmente eu acho que com o Rafael Lima, ele orientava melhor o Messias ali. Ele mostra assim, coisa que eu vi evolução, mas eu acho que chegou no ápice dela também, né? Sim, acho que também chegou. E não sei se o Caveirão vai poder orientar muito também. Acho que não, hein? Vai desaprender, acho que não. Né? Às vezes o Caveirão melhora o jogo dele. Quem sabe? Muito bem, esse foi o Alisson Fernandes jogando um balde de água fria na felicidade geral da nação americana. E o outro pé de boi aqui é o seu Jairo Viana, que também não vem com palavras de amor, não. Bom, o jogo de ontem valeu muito mais pelo resultado do que qualquer outra coisa, né? Principalmente falar sobre a evolução do time ou algo assim, realmente eu não vi. Aliás, como eu não vi o jogo do Paraná e do Cruzeiro, que todo mundo, eu sei pelo que todo mundo falou que foi um jogo horroroso e tal, mas eu particularmente não vi assim um time que me encheu os olhos ontem no jogo contra o Inter, não. Mas como eu falei, valeu muito mais o resultado. Eu particularmente fui pro jogo achando que se a gente conseguisse um empate já seria sensacional. Quando a gente abriu o placar cedinho e o time, né, mostrou pelo menos vontade, se não mostrou pelo menos organização, mostrou vontade. Então, isso tem que ser levado em conta, sim. Se isso veio de uma mudança de técnico, se veio de uma mudança de postura, não sei. Mas que foi muito bom ver um técnico americano entusiasmado na beira do campo, já foi bom demais, né? Do que aquela posição de fazendo um dois que o Ederson ficava no campo, né? Cortou aqui, peraí. Uai, o que deu aqui, gente? Fala, Jair. Não sei o que aconteceu aqui, não. Pronto, peraí, volta. Mostrou vontade. Aí. Então, isso tem que ser levado em conta, sim. Se isso veio de uma mudança de técnico, se veio de uma mudança de postura, não sei. Mas que foi muito bom ver um técnico americano entusiasmado na beira do campo, já foi bom demais, né? Do que aquela posição de fazendo um dois que o Ederson ficava no campo, né? Olhando e tal, bonezinho, aquela coisa toda. E hoje me pareceu que, ontem me pareceu que pelo menos animado o cara tá. Bom, pra falar basicamente do jogo, né? O Inter realmente, nossa, eu não consigo entender como é que esse time do Inter pode ter uma colocação boa no campeonato, sinceramente. O time desorganizado também, um ataque poderoso, mas ineficiente, né? Você tem um Nico Lopes, um Leandro Damião e um William Potker como os três da frente, em teoria você tinha que ter um ataque muito poderoso, mas não é a realidade, né? Quando você para, eu em determinado momento do jogo eu ficava pensando, falava, poxa rapaz, o set dos caras é o Nico Lopes e o nosso set é o Wesley, mas o Wesley a gente volta a falar dele daqui a pouco. Bom, no modo geral, achei que a nossa defesa ainda bateu cabeça um pouco ainda. Eu acho que o Messias tem que trabalhar um pouco mais o fundamento na bola pelo alto aí, porque tá difícil. Ele precisa melhorar isso muito, né, pra atingir o potencial dele aí. Cara, é um grande zagueiro, mas nesse ponto aí eu acho que falta, não sei se falta impulsão, não sei. Eu sei que realmente, e o Matheus Ferraz não dá pra ser o nosso zagueiro titular, quanto mais o capitão. Mas se bem que com o Paulão Caveirão chegando, também não sei se, né, se vai ter alguém pra ameaçar isso aí não. Bom, meio de campo, eu não entendi a saída do Christian. O Christian, pra mim, é uma coisa que não tem lógica ele sair do time, porque todo jogo que ele faz, ele sempre faz um jogo de ok pra cima. Eu não lembro de nenhum jogo que a gente fala assim, nossa, ou esse jogo o Christian foi no que lixo que ele foi. Ele sempre faz um jogo ok pra cima, surpreendendo às vezes, né? Diferente do Zé Ricardo, por exemplo, que o Zé Ricardo varia muito mais nisso aí. Tem jogos que ele vai muito mal, tem jogos que ele vai absurdamente bem, então ele varia bem, mas varia muito nesse espectro aí. Mas o Christian não, o Christian é sempre muito regular. Eu gosto muito das participações dele e não consigo entender. Fico pensando nos dois, no Zé Ricardo e no Christian, olhando pro campo e vendo o Wesley titular. Não dá pra ter um troço mais desmotivante que isso. Impressionante. Mas Leandro Donizete sempre, não teve nada novo, né? E fez o papel dele ali e tal, de vez em quando erra um passo ou outro, mas a bola passa muito no pé dele, então, e o passe dele é sempre pra frente, então a tendência é errar mais mesmo, mas não tiraria ele nunca do time, né? E Juninho, todo mundo critica o Juninho, todo mundo adora criticar o Juninho, mas, pô, bicho, o cara é uma maquininha ali no meio, só. O cara, sinceramente, pelo menos, ele é um jogador esforçado demais, o cara dá sangue ali no meio. Se falta um pouco de técnica, falta, mas, pô, né, vamos, será que a gente precisa tanto de técnica ali? Será que não tem gente pra suprir essa falta de técnica pelo esforço do cara, não? Eu acho que o Juninho é um cara que não merece ser crucificado, não. Bom, o Wesley, nada. Eu falei no grupo que se alguém oferecesse duas galinhas no Wesley, eu vendia. Depois do jogo, se alguém oferecer uma galinha, talvez uma dúzia de ovos, eu já vinha do Wesley. Porque, nossa, ruim demais, abaixo da crítica, perdeu bolas bizonhas, né, e abrindo contra-ataque. E aí, e a ruindade dele só piorou, só ficou um pouquinho menor quando entrou o Gias Magrão. Que, sinceramente, eu não consigo entender como é que um cara daquele consegue ser jogador num time profissional de futebol. Tá certo que ele entrou pra segurar e tudo, mas nem isso ele conseguiu fazer. Ele perdeu muita bola ridícula também, e olha que a maior parte dos passes dele, tudo bola pra trás. Então, não sei, é complicado, né? A entrada do Zé Ricardo foi boa, gostei, o cara tá talvez querendo voltar a mostrar futebol aí, e dá um gás ali no meio de campo, né? O meio de campo ali, ele dá uma, eu gosto do Zé Ricardo, então sou suspeito pra falar. No ataque, Rafael Moura, fazendo o Rafael Moura de sempre também, né? Eu sinceramente, às vezes fico pensando quanto é parte culpa dele, quanto é parte culpa do esquema que o América joga, se ele não fica muito isolado ali na frente. Mas gostei, até que eu critiquei bastante a escalação do Giovani ali na frente, mas acabei gostando, achei que funcionou, né? O Aderlan, eu acho que pode melhorar bastante. Acho que ele fez um jogo ok, mas também não cara que pra mim é uma sumidade ali, não. Né? Vamos ver agora no próximo jogo como é que vai ser, porque a gente tem bastante desfalque, né? Parece que o Leandro Donizete, o Rafael Moura, então em teoria deve entrar um Ademir ali na frente, né? Suponho. Ou um Jodivan, mas eu preferi um Ademir. E no meio ali deve entrar, certamente, ou o Christian ou o Zé Ricardo, né? Se o Adilson Batista viu o jogo que a gente viu, sai o Wesley também, né? Talvez entre até os dois ali. É, não entrando o Gerson Magrão, já fico feliz. Vamos ver, eu acho que não tem nada perdido ainda. Nós estamos aí com 17 pontos. Precisamos aí de uns... Né? Dependendo do Deus matemático que você acredita aí, se a gente precisa ou de 45, ou de 47, ou de 44, mas na prática a gente precisa de 27 pontos, 9 vitórias em 23 jogos. Então, assim, nada tá perdido. Acredito que a gente ainda pode conseguir ficar nessa Série A, assim. Vamos ver se aparece também mais alguma contratação que dê um diferencial, porque contratar para banco também acho que não compensa, não. Tem que contratar para titularidade. Contratar para banco não compensa, não, essa altura do campeonato. Para banco, traz os meninos do aspirante se necessário. Não acho que é por aí, não. Muito bem. Eu vou começar falando, repercutindo, porque ele fala bastante do Magrão. Eu acabei cometendo um equívoco, sou eu que preparo as planilhas do Bala e Colatina, e acabei esquecendo de incluir o Magrão. Agora, eu, depois que alguém avisou lá no grupo, foi logo, acho que tinha 2 ou 3 votos quando alguém avisou. Eu falei, vamos mudar e tal. Se eu mudo, a gente perde esses votos, né? Aí eu falei assim: quer saber? Vou deixar, porque ninguém vai votar no Magrão. Eu não vi o Magrão sendo essa draga toda ontem, não. Ele não me pareceu que foi essa ruindade, essa assumidade e tal. Eu sei que a Theo tá comigo na defesa do Magrão, mas vocês acharam o Magrão essa lama toda ontem? Eu ia votar no Magrão de Colatina, mas agora eu vou votar no Henrique. Ué, eu não fiz nada. Não, fui eu que alertei lá no grupo. Foi você, né? Eu ia votar nele também. Eu ia votar nele também. O seu voto, inclusive, eu já tô tirando aqui da planilha, porque você vai ter voto qualificado hoje. Mesmo que eu votei pra Colatina. Eu te falo aqui, já te conto quem foi. Não, eu também votaria no Magrão, porque apesar de toda a limitação técnica que a gente tem, a gente precisa de ter pelo menos disposição, cara, pelo menos raça. Foi o que eu disse no início do programa. Ele entrou no jogo, levantou a plaquinha e veio entrar Gerson Magrão. Eu já olhei pro lado, falei, meu Deus, Gerson Magrão. Ele deu um pique, chegou marcando o ataque lá do Inter, blá, blá, blá, acabou, não fazia mais nada. Então, assim, só trotando, o pessoal na correria, precisava de um gás, e ele trotando, mostrou a mínima disposição. Então, assim... Pra mim, ele tava segurando a bola, gente. Mas segurando a bola, nem marcação. Ué. Não, tinha, ele deixava, ele ia devagar, ficava lá enquanto não chegar ninguém, ele tá com a bola ali, ué. E ele ia carregando ela. Ele fez isso uma vez. Fez. Acho que foi a primeira, a segunda jogada dele. Depois voltava pra recompor e tal. Vocês queriam quem? Saiu o Giovani machucado, então não, entra quem? Não. A pergunta agora é essa. Não, peraí. Primeiro, não é que o Magrão foi um lixo horroroso, nunca mais... Não. Ué, mas vocês estão voltando aí pra Colatina? O Magrão não foi o grande jogador de ontem, não fez uma bela apresentação. O Magrão foi Magrão, nisso eu concordo com vocês. E Magrão sendo Magrão é abaixo da média do time. Isso. E aí, agora, Magrão sendo Magrão, jogo, ele concorre a ser o Colatina da rodada, uai. Não, cara, com que o Wesley fez ontem? Com o que o Wesley fez ontem? Eu acho alguém votar no Magrão um absurdo. O Wesley tem o desconto de ter tirado o D'Alessandro, então a gente não vota nele por causa disso. Não tem aqui. Vocês estão loucos, gente. O Wesley tinha meu voto até a expulsão do D'Alessandro. Ele tinha meu voto. Exatamente, o meu também. Que isso, vocês estão malucos que você redime alguém. Só pra você saber, você tinha votado o Matheus Ferraz, viu, sem a opção do Magrão, Lipe. Acho um absurdo não votar no Wesley ontem, gente. O Wesley foi uma íngua. E na boa, a expulsão do D'Alessandro não foi o Wesley, não, foi o juiz. Sommelier foi o próprio D'Alessandro. Sommelier de assim. já temos 1h10 de programa. Então, 1 hora, na verdade, nós começamos atrasado. Deixa eu dar uma passada aqui rapidinha. Não, vocês querem comentar, então, repercutir o que o Jair falou, mais alguma coisa além do Magrão? Só uma coisa. Ele começa reclamando lá do... Reclamando não, elogiando o Adilson Batista, que ele mexe muito, e comparando com o Enderson, que fica parado. Eu lembro, no grupo até comentou sobre isso, o Givanil também não ficava... Não, ele ficava parado, não falava nada. Não é porque o Adilson... Não, só quero chamar, na minha opinião, não é porque o Adilson gritou, falou muito, é que ele vai ser um bom técnico, uhum, né, no América. Vamos aguardar. Não, o Wesley ficava cagando na beira do campo, mas foi um bom técnico no América também, gente. Isso, é, exato. Por isso que eu acho. Não é isso. E o Alisson também chegou a falar de que eu concordei com vocês, discordando dele, de que o time estava muito espaçado, que não sei o quê. No segundo minuto de jogo, o Adilson começou a gritar na beira do campo, acertando marcação e instruindo o time. Eu gostei muito disso ontem. É. Gostei bastante disso ontem. Não que eu ache que o treinador não pode ficar calado, não é isso, mas eu gostei disso, porque a gente estava num time que estava precisando disso naquele momento. Na verdade, ele é um técnico participativo, né, cara? Isso. Ele é como se ele estivesse realmente dentro do campo. Eu ouvi até um comentário, não sei de quem que foi hoje, que na equipe que o Filipão foi técnico do Grêmio, o Adilson era o Filipão dentro do campo. Ele orientava os jogadores dele. Então, acho que o Adilson tem um pouco desse perfil dele. Ele tá ali na beira do campo, mas como se estivesse dentro do campo orientando os jogadores. Agora, se sobrar quatro, ele entra. Ele entra, porque aquele técnico passivo, que senta, fica olhando, dá um pitacozinho ali, faz um sinal com a mão. E digo mais, não fosse a barriguinha, Matheus Ferraz era banco. Com certeza. eu chego a pensar que até com a barriguinha eu conseguia dar. Ela pesa e desequilibra, tira o centro de equilíbrio do corpo também, fica mais difícil correr atrás do atacante. Muito bem, mais alguém, Lipe? Eu só achei também, quem mesmo que comentou aí a gravação, esqueci o nome. O Jairo, né? Achei ele meio triste também com o time e não entendi o porquê, não. Não, então, aí o Jairo, eu acho que ele explica bem essa impressão dele no começo da fala dele. Ele não viu o jogo contra o Cruzeiro e, principalmente, ele não viu o jogo contra o Paraná. Então, realmente, pra ele não faz sentido a alegria. Uma evolução de um jogo pro outro. Né? O Alisson não viu, porque Sim. O Alisson é copo meio vazio mesmo. Mas a gente viu essa diferença do que foi aquela draga contra o Paraná e o que foi esse jogo de ontem. Por mais depois do jogo do Paraná, eu achava que o Ceará ia passar a gente em duas rodadas já. Pois é, ainda que matematicamente isso não fosse possível. Se não fosse possível. Não, era assim, tô brincando. Acho que não. A gente tava com 14, o Ceará tem 9. Duas rodadas dá. 6 pontinhos dá. Mas enfim, eu acho que é isso. Acho que o Jairo ficou com essa impressão, porque ele tá lembrando do time pré-Copa, que teve maus resultados, assim, já faz muito tempo, você esquece um pouquinho, e teve maus resultados, mas estava jogando ainda do jeito do Enderson. É o parâmetro é outro, né? É, o parâmetro dele é diferente, ele não viu o Drubsk. Ele se poupou dessa. Inteligente. Pois é. Sérgio, algum comentário? Não, agora eu tô comendo um pedaço de pizza aí, pode ficar à vontade. Ah, então beleza. Toma banho. Pra não falar outra coisa. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Seu Rony Franks, achei que o time venceu mais por raça do que por futebol. Mas o time estava mais fechado também, também acho. Jogamos bonito como era o Enderson, passinho, passinho. Concordo. Até aqui falou que achou sensacional, tava morrendo de saudade da galera. Thales, boa noite, jogão de ontem. Finalmente vencemos um time de Série A. Já posso sonhar com a vitória em cima da cachorrada? Espero o jogo. Edmilson, Rafael Moura tá demonstrando uma má vontade ou é ruim mesmo? Não demonstra uma disposição para disputar a bola ou dar um calorzinho na zaga adversária, tá atrapalhado demais nisso, tá? Eu acho o seguinte, tem duas coisas aí. Eu já reclamei muito dessa postura do Rafael Moura aqui. Eu acho que ele já melhorou, eu acho que ele era mais lento e mostrava ainda mais vontade no Campeonato Mineiro. Então eu já vi uma melhora dele, ainda não é do jeito que eu queria. Mais do que isso, eu não sei se a gente ficou mal acostumado com o Bill. Porque o Bill, ele corria 359 quilômetros por jogo. O Bill dava isso muita mesmo. Pressão. Então eu acho que a gente tá. O nosso parâmetro acabou sendo esse. Então eu não sei até que ponto isso pode estar influenciando essa percepção nossa. Mas do que eu já cornetei o Moura aqui, eu acho que ele melhorou bastante. Eu acho que tem um outro detalhe também. É a questão da sombra dele. A sombra do Rafael Moura e o Judivan, que até agora não demonstrou muito para que veio. Então acho que o cara fica meio acomodadão, sabe? Assim, ninguém vai me tirar aqui e tal, vou jogar aqui a meia boca. Apesar de eu achar que o esquema também não ajuda muito. Uhum. Né? Mas eu acho que quando você tem uma sombra, talvez, se tivesse o Bill na sombra dele, talvez o cara renderia mais, correria mais, mostraria mais disposição. Isso é uma suposição. Uhum. Agora, quando você tem na sua sombra o Judivan... E o Capixaba? Eu não conto com sombra, né? Tarzinho, né, cara? Então, assim, eu não sei. Eu acho que às vezes o cara fica acomodado por conta disso, entendeu? Uhum. É a minha impressão. Muito bem. Ô, Sérgio, qual o sabor da pizza? Ah, são vários sabores, cara. Porra. Se ferra. Caramba. Tá muito Olha bom. Aí. Oh, que legal. O Guilherme Chaves falando aqui que na súmula foi palavrão do Alessandro. A Theo falou que a culpa é do Eclipse, por isso estamos nervosos. Eu tô nervoso, não. O Marcos Neto dizendo que foi pênalti, mandando salve pra todos. Tem um Miguel Minecraft falando que meu pai é o melhor comentarista. E eu, será obrigado, o pai dele, Marcos? Eu quero comentar que o Miguel Minecraft é o meu filho mais velho. É o seu filho. Ah, é o seu filho mais velho preferido. Exato. Isso vai gerar uma ciumeira em casa. Não, isso aí, não, Miguel. Porque o Vicente é o mais, mais novo preferido. Ah, então tá bom. É, tá certo. Então é isso, Miguel, muito, continua aí no Minecraft. Ele mantém um canal de gameplay de Minecraft? Não, ele a gente criou um perfil pra ele poder assistir os milhares de youtubers que ele assiste. Ah, muito bem. Então, cuidado com esses youtubers, viu? Tem uns que são muito malucos aí. É, Theo, uai, gente, esse negócio do braço agora ficou pior então. Aí comentando do negócio, os jogadores vão ter que usar camisa de força. O Marcos é perguntando se o cartão que tirou o general foi ele que forçou. Eu acho que sim. Porque ele não jogaria contra o Santos de qualquer maneira por ser emprestado. Dessa maneira, ele zerou os cartões. Alguém mais discorda? Alguém concorda? Não, é isso mesmo. Eu concordo. Eu acho que sim. O momento era muito providencial para ele fazer essa faltinha. Se ele não levasse cartão na falta, ele ia levar para reclamação. Algum jeito ele daria. Um jeito ele dava. É, e fez certo, né? É, exatamente. Paulo Braga aqui. O Guilherme Chaves concordando, né? Falou na Itatiaia que ele forçou o cartão. Paulo Braga, boa noite, pessoal. Melhor partida do Matheus Ferraz que vi com a nossa camisa. O que acham? É porque o nível do Matheus é mais baixo, do que a gente gostaria. Mas realmente, tentando aqui comparar as atuações dele com a camisa do América, ele fez bons cortes, teve boas jogadas. As duas, por exemplo, que ele faz o corte em que reclamaram de pênalti, né? Talvez não tenha sido por muito pouco, que é a do ombro e a bola que bate na coxa e depois no braço, foi uma recomposição dele ali em duas jogadas de velocidade. Eu acho que foi uma boa, dentro do que ele já apresentou da América, talvez a melhor, sim. Acho que dá pra concordar com o Paulo Braga. É, eu tô com você. É? Dentro da limitação técnica dele também, é a melhor partida dele. É. Não inventou. Sim, acho que sim também. É, estamos concordando, Paulo. O Marcos Neto tá achando que o Messias caiu com a saída do Rafael Lima. Não acho que ele caiu, acho que ele parou de evoluir. Caiu, não sei. Talvez a defesa como um todo tenha caído e deu a impressão de que caiu junto, né? Pode ser também. Ele tem um parceiro pior. É, foi o que eu disse. Muito quando bem. Quando você tem um companheiro do seu lado que é pior do que você antes, você acaba retrocedendo. Quer dizer, não é que é retrocedendo, você não evolui, né, cara? Uh-huh. Então, acaba o seu futebol pior. Eu acho que é confusão. Faz sentido. O Thales Maciel aqui, como sócio corneteiro adimplente, está solicitando aqui a contratação imediata do seu Marcão do Castelo, e a demissão do Alisson. Olha, nós não vamos demitir o Alisson, o Alisson será mantido, mas o convite está feito, viu, Marcos, para ser, sim, membro costumaz desse podcast. Até o que todo mundo falou ali, como é aquele comentário, né? Que o Alisson, todo mundo feliz, o Alisson vem pra jogar um balde de água fria. O Guilherme Chaves faz uma lembrança importante que eu ia comentar daqui a pouco. O Inter estava 10 jogos sem perder. E mais, se ele ganhasse, ele ia ficar empatado com o São Paulo na vice-liderança. Exatamente. Agora, foi um comentário desse que foi feito, e até houve comentários ontem, vi gente comentando ontem, inclusive torcedores do Inter. Teve um canal lá que o Marco Tavares jogou lá no grupão lá do Inter Mil Grau, que é o canal de zoeira, mas os caras comentam lá, de que o Inter teria jogado muito mal ontem, e tudo bem, beleza, aceitamos que o Inter jogou pior do que vem jogando. Agora, não acredito que esse time está na terceira colocação. Gente, o Flamengo está liderando, nós jogamos contra o Flamengo. O Flamengo foi tão melhor que o América assim naquele jogo? Não, foi não. O Júlio César catou pra caralho, aquele jogo, se fosse empatado ou se fosse vitória do América, tava normal também. Acho. O Flamengo vence ainda, que teve aquele pênalti do Jori, que foi um pênalti, lógico, a gente isenta ele por estar começando, mas um pênalti infantil, na boa, o nível do campeonato não tá lá essas coisas mesmo, não. Aí, na verdade, não está mesmo. Eu não sei se vocês acompanharam, eu tava viajando a trabalho, eu assisti um Internacional contra o Ceará. Não vi. Eu assisti o jogo, eu falei, realmente, o Inter não é essa Brastemp, vamos dizer assim, fez um gol sofrido, o cara chutando de longe, acho que o Damião que chutou, não sei, rebateu a bola, o goleiro achei até que falhou e fez o gol do Inter, mas assim, no segundo tempo, sofrido. Então, realmente, assim, o nível do campeonato, assim, é um nível bem, não vou falar baixo, mas é todo mundo ali na mesma praia, e o nosso campeonato é um campeonato diferente. Nosso campeonato é diferente de, é o que você tá falando, o Flamengo, o Palmeiras, que tem um elenco infinitamente superior ao nosso. Esses times, o Palmeiras eu acho que é um time que vai crescer muito agora com o Filipão, apesar de toda... É um cara ainda que as pessoas comentam do 7-1 e tudo, mas é um cara que conhece de futebol, é boleiro. Mas o nível do campeonato é esse. Não tem um, qual que, São Paulo vai crescer mais? Será que vai crescer? Eu não vejo São Paulo para conquistar o título. Talvez o Palmeiras. O que mais? É isso Grêmio. Aí. É o Grêmio. Grêmio. Fluminense não tá lá essas coisas, tá com 4 pontos na nossa frente, o Sport 2 pontos na nossa frente, não tá essas coisas todas, o Vasco do jeito que anda, Botafogo, é tudo mesmo no meio balado, mesmo tá tudo ali. O time do Inter é bem parecido com o time da Série B que ele jogou, né? Eu não vi muita diferença. O que que mudou ali? Eu também não sei, acho que chegaram os estrangeiros, eu acho que só esse ano, não? Entrou o Zeca, né, do Santos, o lateral Zeca que veio do Santos, que foi trocado pelo Sacha, se eu não me engano, e veio esses estrangeiros, e 2 ou 3 estrangeiros. Né, o resto, o Camilo já tava no passado? Camilo tava. É. E o D'Alessandro que não aguenta mais jogar um jogo inteiro. Tem essa mudança também. Mas na frente é a mesma, é o Pote que é o Damião. Você que viu o jogo, foi só com o D'Alessandro entrando que o Inter conseguiu marcar o Ceará, não foi isso? Foi, exatamente. Ele entrou no segundo tempo e mudou a história do jogo. Pois é, na hora que ele entrou ontem, eu dei uma piscada aqui e falei, meu Deus, fudeu, né? Mas aí, você ainda quer votar no Wesley pra Colatina. Muito bem, mas eu quero não. Eu vou votar no Wesley pra Colatina, gente. Porque, vou isentá-lo porque ele tirou do Alessandro e porque ele se tirou do próximo jogo. Não, o cara foi pior em campo, gente. Sem sombra de novo. Ele não tirou do Alessandro uma jogada genial que ele fez. Não foi mérito dele. Foi a consequência. Claro que foi, ué. Ele não fez. Eu achei. Ele nem chegou e falou pra do Alessandro assim: vocês tomar no cu, você. Tá maluco. Você é genial. Ó, Marcos Campolina, rapidão aqui, pedir desculpa, porque eu xinguei demais quando vi o anúncio do Adilson. Não vamos cair, finalmente já tô bêbado, fui. O Marcos Neto dizendo que as falhas do Messias são de posicionamento, bola nas costas, etc e tal. Glauco Valério, opas, importante que ganhamos roubado, quem diria. Roubado não, furto. Não teve nenhuma coerção, coação. A Carla, Theo. Concordo com o Jairo, a Dilson estava igual boneco de Olinda no campo, pô, cabeçudo, é isso? Talento Futebol Clube, fora He-Man, Paulão Caveirão e Messias na zaga, nem o Messi faz gol. Leandro Donizete segura muito a bola. Vocês acham que o Leandro segura demais a bola? Não. Eu acho que ele não dá. Aliás, uma vez ou outra ele dá um passe na fogueira. Mas fora isso, ele espera um bom momento e a jogada certa para dar um passe mais tranquilo, né? Eu não acho que ele segura demais, não. O Marcos Neto, Juninho não, agora é Kate. Eu não entendi a piada. Também não. Também não. Eu tô me sentindo um Alisson. Não peguei a referência, Marcos. Explica aí pra nada. Paulo Braga, melhor lance do Wesley foi a expulsão do jogador do Inter. Concordamos. Assistência do Rui foi de gênio, talento deve ser, tá dizendo. Que dupla hoje, até o Alisson e Jairo. Então, com aquelas nuvenzinhas negras lançando raios e trovões. Tá amarrado. Tá amarrado, é ótimo. Marcos Neto, se fosse jogo de xadrez. Quando teve as expulsões, foi como se a gente perdesse um peão e o Inter uma rainha. Exato, jogada de mestre. Perfeito. Só não foi voluntária. Que mais? Mais uns comentários. Bernardo Moreira, deve ter sido duro o dia de ontem para o Felipe. Tem que aplaudir o Juninho até a morte. Tem que aplaudir o Juninho é a morte. Eu acho Felipe? Que eu sei, Felipe. Não sei, não. Sei disso, não. Sabe, não? Sei, não. O Paulo Braga aqui, alguém com a luz, né, Paulo? Pelo amor de Deus, alguém sensato. Magrão não foi pior do que o Wesley pessoal, pelo amor de Deus, exatamente. Glauco Valério, o Wesley foi Colatina e Bala no mesmo jogo. Isso seria engraçado, viu? O Max é dizendo que foi pior, foi o Rimento, sei o quê, já estão comentando aqui. Richardson não vai entrar nada, o Marcos Neto comenta, não entra, grana do Rodriguinho. Isso aí, vamos esperar chegar, né, gente? Kate é da França, igualzinho. Então não é Kate, deve ser Kate, não? Kate? Deve ser, deve ser o Kanté, né? Kanté? É o Kanté? Deve ser o Kanté, então, verdade. Alguém postou uma foto do Kanté hoje, muito parecido com o nosso menino, verdade. Nosso menino de luz Messias. Então vamos pra Bale Colatina, então. Temos votos aqui dos nossos queridos companheiros também. Não vou dar play, não. Você lembra dos votos, ô Sérgio? Não, mas eu olho aqui enquanto você vai pegando aí, eu olho. Então tá, então eu vou no voto popular, vou começar com Bala, que é dia de alegria. E a gente começa com Bala. Bastante, vários votos, tá? Bem distribuído aqui. Com 4,5%. Matheus Ferraz, quem votou em Bala? Matheus Ferraz, gente. Deus. Acho que não entendeu o negócio de Bala. Teve alguém, se foi a mesma pessoa, vou até ver aqui. Porque se foi a mesma pessoa, teve um no jogo passado, e o pior que tá escrito lá, tá? Bala do jogo, melhor em campo. Depois tá lá, Colatina, pior em campo. Vamos ler o enunciado aí, gente. Não foi o mesmo do ano passado, não, cara. Quer ver? Da semana passada teve um que votou. Ah, mas ele não votou essa semana. Que teve um voto absurdo também pra Bala do jogo. Eu não lembro quem foi. Mas enfim, vamos lá. Então, alguém votou no Matheus Ferraz, procure ajuda. Às vezes ele mesmo. Talvez, por que não? 9,1% empatados. O Messias e o Wesley, tá aqui, recebeu dois votos pra bala. Leandro Donizete, 13,6%. O Juninho, com 27,3%. Ó, estou aplaudindo aqui, embora eu imagine que esse povo tá votando só por causa do gol. E, com 36,4%, o mais votado do voto popular foi o senhor Rui. Então, muito bem, Rui levou o voto popular. Eu vou começar votando, sabe? Porque o meu voto vai para Adilson. Ah, mas o que é isso? Adilson foi responsável pela vitória? Foi. Se ele chega e muda o ambiente do grupo, se ele chega e faz algumas alterações importantes, como a entrada do Rui como titular, e muito motivado nessa titularidade, ainda que ele tenha errado na escalação do Wesley, na manutenção do Wesley em campo, ele estava desde o início orientando o time para o posicionamento que ele gostaria de ver em campo, e a todo momento ele não parava assim. Não passou mais do que 5 minutos sem dar uma orientação de posicionamento, alguma orientação de qual jogada deveria ser feita. Então, ele vem, ele muda o clima, ele, claro, não criou o seu time ainda, o time não está com a cara dele ainda, isso ainda vai acontecer, mas eu acho que a chegada dele, a escalação das peças que ele escolhe, a forma como ele arma o time, as orientações que ele passa dentro do jogo, fazem dele sim o maior responsável pela vitória de ontem. Então meu voto hoje não é de ninguém em campo. Se eu fosse votar em alguém em campo, eu votaria no Rui, fez uma excelente partida. Poderia votar em mais quem? Ninguém mais me encheu os olhos. Assim, não poderia votar no Juninho. Juninho sempre solícito, sempre fazendo um bom jogo. O Leandro Damião foi Leandro Damião. Leandro Donizete. Mas jogou muito. Ontem foi um pouquinho acima do Leandro Donizete sempre, que já é de boa qualidade, vai sempre se destacar no time, porque tem mais qualidade que os demais. Poderia votar nesses três em campo, e meu voto em campo certamente seria do Rui, mas eu hoje vou votar no Adilson, acho que é o maior responsável pela vitória no jogo de ontem. Sérgio? Primeiro deixa eu te falar, o Alisson votou no Rui, sim, e o Jairo votou no Rui. Então temos três votos para o Rui e um voto para Adilson. Eu fiquei entre Rui e Messias, porque eu gostei demais do Messias. Foi isso que me motivou a brincar com o Alisson, falar que eu discordava de 90% dele. Sim. Porque quando o Alisson estava criticando o Messias, eu acho que a crítica é válida, eu vi um jogaço, elogiei ele demais. As recuperações, né? Quando o cara conseguia passar correndo por ele, a recuperação que ele tinha era essencial. Mas eu acho que o Rui foi mais importante para o jogo. E a recuperação do Rui é sensacional. Acho que a sua ideia de votar no Adilson é muito boa por isso, porque essa recuperação do Rui, eu acho que é importante quando a gente perde o melhor jogador, que era o Serginho, ter o Rui conseguindo jogar bola de novo é muito importante. Então vou votar nele por isso. Oi? Oi. Henrique? Ei, mutei meu microfone, tô aqui chamando o Mark e nada. Marcão, seu voto. Não, então, a sua opinião foi perfeita, porque dentro de campo, eu acho que o Rui realmente foi o melhor jogador em campo, até onde ele teve gás. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, ele perdeu gás. Dentro do campo, realmente, ele foi o maestro do time, consciente, fazendo os lançamentos, prendendo a bola quando tinha que prender. Achei o Messias também preciso nos cortes dele. Inclusive, foi o que eu citei no caso do Peixinho, no chão, que ele cortou uma das bolas. Mas o grande responsável, apesar de ter tido pouco tempo de trabalho, foi o Adilson. Assim, a entrada dele deu uma motivada na equipe. E, assim, por mais que não tenha mudado taticamente ou tecnicamente, o que seja, a vontade, você percebeu a vontade dos jogadores ontem. Isso até a torcida também ficou mais animada com a entrada dele. Então, assim, eu acho que o Adilson foi o responsável por essa sacudida que o América precisava e eu acho que ele merece meu voto. Eu vou votar no Adilson. Muito bem. Seu Lipe? Eu acho que na internet eu tinha votado no Rui, mas você me convenceu. Você me convenceu que realmente, se não fosse Adilson, essa vitória não teria vindo. Se fosse o Drubs, que lá ainda tinha perdido esses três pontos, provavelmente. Também acho. Então o meu voto vai pro Adilson também. Ficamos empatados, 3-3. Quer mudar seu voto, Sérgio? Não, né? Sérgio? Ele tá comendo a pizza. Opa, não. Eu que deixei mutado agora, esqueci. Eu acho que deixar no empate é mais válido ainda, porque são os dois melhores ali. Acho válido, tá certo. Muito bem, então divide aí Adilson e Rui. Cada um leva meio ponto. O campeonato mais importante, o troféu mais importante do que o campeonato brasileiro desse ano, que é o troféu Bala e Colatina. Bala, no caso, né? Colatina ninguém quer ganhar. Colatina, já quer dar um dos dois aí? Os dois votaram junto com você, Wesley. Wesley, né? Pois três é, meu votos. Voto já tá dado também, já são três votos. E o voto popular também já aviso que vai chegar lá, viu? É, uma pessoa. Mas claro votou... que vai, não deixaram votar no Magrão, hein? É. Se passa a galeria, votaram no Magrão. Nossa, gente. Eu não consigo acreditar nisso. Sem dúvida. Não, gente, tem candidato, a gente precisa deixar de fora. Juninho com 4,5%, meu Deus. Messias com 4,5%, deve ter sido o Alisson, mentira, o Alisson não vota aqui. 18,2% o He-Man. Aí a gente já repercutiu aqui, que muitas vezes pode ser o esquema do jogo, né, que não ajuda muito. 22,7% de votos pro Aderlan, não esteve bem, verdade. Aí sim, os votos no He-Man, os votos no Aderlan, aí eu posso até concordar com vocês que fez falta, assim, a opção Gerson Magrão, mas com 50% dos votos, vencendo no primeiro turno, o Wesley, que já tem, então, 4 votos, é o colatino do jogo. Votem também, meus senhores, votem no Magrão, em quem vocês quiserem, não sei o quê, passa pano pro Wesley, mas eu vou cobrá-los disso no futuro. Sérgio? Meu voto seria do Magrão, mas como aconteceu isso, meu voto vai para Henrique Colatina. Ah, que absurdo. Ô, Lipe? Meu voto, Magrão. Muito bem, Magrão. Marcão? Não, já que não pode votar no Magrão... Não, pode. É só no voto popular que não estava disponível. Não, mas você pode votar nele. Mas tem um outro... É um absurdo. Eu acho que você devia sair daí e procurar um psiquiatra, alguma coisa. Dá um neurologista, na verdade, porque deve ter um aneurisma estourando aí. É, mas pode votar. Mas olha só. Mas eu tenho que dar uma menção honrosa pro Aderlan. Porque ele foi muito fraco ontem. Muito fraco. E ainda corremos o risco de ter levado um pênalti por conta dele. Então, assim, eu achei o Aderlan muito fraco durante o jogo. Mas eu vou votar no Magrão. Viva! Eu concordo com você que o Aderlan também não estava nos seus melhores dias. Tem a sua limitação própria, mas vamos lembrar que ele estava fazendo dobradinha com o Wesley. Então, é. Né? Dobradinha com o Wesley safadão. É pois é. Nossa senhora. Enfim, estamos livres do Wesley. Quem sabe quem entrar no lugar enche os olhos do professor e a gente fica livre dele pro resto do campeonato. Mandar um abraço pro Salom, que na apresentação do Wesley prometeu que ele ia recuperar o futebol dele. Ô Salom, você tá enfiando a cara no meio da terra uma hora dessa, né, pra lembrar disso. Mas enfim, não tô fazendo a crítica pela crítica não, por favor, continue o bom trabalho na direção do América. Só que essa aí, você se arriscou muito e agora você vai ter que comer essa. É isso, temos mais alguma coisa aqui? Acho que não. Ah, muito bem. O Marcos Neco tá dizendo aqui que escreve-se Kate, mas que pronuncia-se Kanté. O meu não, francês não escreve Kate, eu também acho que não escreve Kate, não. Escreve Kante, com K mesmo. Faltou só o N lá. Ó. Faltou um N. Muito bem. A Theo tá votando Magrão como bala. Pois é, tal qual não era possível votar nele como Colatina, a gente também impede que certas pessoas votem nele como bala. Talvez por isso eu tenha esquecido. Mentira, foi só... Por sua conta, não, Theo. Mas eu esqueci mesmo o Magrão. Se ele voltar a entrar, ele estará nas opções, eu garanto. Marcos Neto, é Kanté mesmo, viu? Kante. Você ainda bota um acento agudo no E, por favor. Senão vira Kate. Princesa da Inglaterra. É isso. Temos um programa, senhores? Temos um programa. Comentários finais, Sérgio Tavares. Comentários finais é que domingo nós temos jogo fora. E o próximo é só no outro domingo, não é isso? Isso, temos uma semaninha de folga aí, que deve ser exatamente durante essa semaninha de folga, na semana que vem, que a gente deve conseguir fazer aí. Ah, não, é no outro ainda. O Decateco é daqui a 2 semanas ainda. Mas, sim. Nós jogamos então com o Santos agora, domingo, isso. 7 horas da noite, lá na Vila Belmiro, e depois pegamos o Palmeiras em casa, domingo em casa, no Independência, domingo, 4 horas da tarde. Isso, vamos à forra pela eliminação da Copa do Brasil. Se Deus quiser, isso aí. Isso, muito bem. Marcão? Então, não, eu queria agradecer a oportunidade e sempre que precisar do meu suporte, vou estar à disposição e torcer pro Magrão. Muito bem. Lipe! Foi um prazer participar a primeira vez com vocês aqui. Espero em outras oportunidades conseguir também participar. E vamos lá buscar os 3 pontos em cima do Santos. Se não der 3, pelo menos umzinho, né? Eu acho aproveitando possível. Essa... Acho que o lado mais fácil do Santos tá sem técnico, sem nada. Não, acho bem. E depois uma semana pro Adilson tentar trabalhar melhor esse pessoal aí. Exatamente. E detalhe que o Chulapa, que é o técnico interino, ele foi expulso contra o Flamengo. Então, assim, não tem nem... Nem o interino. Vai o interino do interino, né? O sub do sub. É, dizem que eu acho que é o treinador de goleiros que deve ocupar a posição de técnico contra o América. Que beleza. Maravilhoso. Ó, vamos lá. E aí tem uma última que o Alisson mandou aqui pra gente, acho que a gente pode repercutir. Começando com você, Sérgio. Você chegou a pensar naquilo? Qual seria a sua escalação para domingo? Lembrando que a gente não tem Giovani, a gente não tem Norberto, a gente não tem Leandro Donizete e a gente não tem o Rimé. É, dureza, hein? Bom, a defesa ali eu acho que é a mesma coisa. Ele vai, né? Carlinhos, Ederlan, Messias e Matheus Ferraz. Os volantes, seguindo a mesma lógica, né? Fazer a mesma escalação que ele fez para esse jogo. Juninho, Christian e Zé Ricardo. Ok. Rui. E lá na frente, Ademir e Judivan. Ademir e Judivan. É. Muito bem. Marcão. Jogo pra ficar 4-3 pro América. 4-3? É. Fisgrila. Tá. Ademir e Judivan vão fazer 3 gols, gente. Anotem aí. Não. Fazer 4. Nós vamos ganhar, ué. Não, porque o quarto gol é do Juninho. Todo mundo sabe. Ah, então tá certo. Ainda mais se jogar de verde. Exato. Tudo verde. Podia, viu? Podia assustar eles, achar que é o Palmeiras. Eu sei, Lipe, você mudou alguma coisa na escalação? Eu não mudaria nada, não. Mas acho que ele vai entrar com o Davi lá. Aquele David não, Davi, não vai, sei lá, não. Aquele, não vai, aquela não. Herança do Ederson. Não vai, não. Não é possível que ele vai fazer isso, não. Ele vai querer alguém mais experiente no meio. Não quer, não, só. Não é possível. Tem o Juninho lá. Isso sem não enfiar o Magrão em algum lugar. Isso. Esse é meu medo. O Davi, o último jogo dele foi no Campeonato Mineiro. Eu sigo a escalação que você sugeriu, Sérgio, mas eu temo que ele possa entrar com o Magrão no lugar do Wesley, ao invés do lugar do Giovani. Uh-huh. Eu tenho dúvida se ele. Igual falei com vocês, eu não vi o Wesley como volante. Eu acho que se bobear, mas não vai entrar com... Nossa senhora, tô com medo aqui dele entrar com Magrão, Judivan e Ademir na frente. Tô tendo arrepio aqui já. Vamos ver. Aí 0-0 é goleada. Nossa, 0-0 é qualquer coisa, cara. Robinho já não chega pra jogar, não? Isso que eu ia perguntar agora. Será que o Robinho não tem condição de jogo? Apresentado ele foi. Verdade. Não sei se saiu no bid. Também não sei. E se não saiu hoje, não sai amanhã, né? Sai bid sábado? Não sai, né? Não. Não sei. Bom, vamos ver aí o que o professor vai aprontar. E segunda-feira a gente volta, então, para repercutir essa partida contra o Santos, que é no domingo, lá em Vila Belmiro, às... Alguém lembra o horário? 19, não é isso? 19 horas. 19 horas, então, do domingão. Então a gente volta a fazer o programa segunda-feira. Certo, senhores? Lembre-se de, quem puder, vai lá acompanhar as meninas no domingo, às 11 horas da manhã, lá no Sesc Venda Nova, final contra o Manchester, final da Taça BH, vamos trazer esse caneco. Quem puder também, lembrando, vai ajudar aí o Estômago Pena, que tá precisando, fazer sua arrecadaçãozinha. Que mais? Último comentário aqui, ó, o Arthur Sarazarro, Wesley foi bem, o D'Alessandro tava fazendo a diferença. Ele não provocou isso, provocou a expulsão dele. Não provocou, gente. Foi um acidente. Ô, gente, o cara não conseguia nem dominar a bola na lateral. Vocês acham que eles iam causar a expulsão de alguém por despropósito? Estão de brincadeira comigo. Me ajudem. Tá na súmula. Alguém ia comentar alguma coisa? A última coisa é que tem jogo das meninas no final. A Théo tá falando aí, mas você já falou no início. Né? Eu acabei de falar também. Beleza. Se eu tava comendo pizza, não prestou atenção. É, viajei. Então é isso. Vocês agradeceram a oportunidade, mas somos nós aqui que agradecemos a participação de vocês. A gente precisa de vocês aqui, gente. Ajuda nós. Então venham fazer o programa sempre com a gente. Tanto os dois que estão aqui, quem mais está do lado aí, só ouvindo, fiquem à vontade para aparecer. Certo, senhores? Beleza pura. Bom, um abraço. Valeu. E até segunda-feira. Tchau, tchau. Falou, Magrão.